Até o que o uniforme que o autorizado alinhar e manter que estão no site. Que uniforme que eu atento aos três turbulentes do R2 da Vinca pousando 910, quando pronto, o decolagem autorizado fica no 7, vento 140 graus 08, mano. Pela direita, reporte interceptando o sinal 97, tráfego R2 da TAM, agora 8 milhas para pouso 90. 270 pela direita, interceptando o sinal 97, é Luciano. Sapatão que uniforme Kilo, decolar 241, chama o controle Salvador, 120, décima 8, não vou. 1208, muito obrigado, bom trabalho. Finalmente. Passou, boa tarde, é o 3, 3144, 1 e meia, 2 casas. Francisco Brochet. Mantendo sobre a consciência exata, ele faz aquilo, mantendo o pé, com o Brochet. Excelente, com a próxima. Encerro o flógico autorizado, sinal 17, aguardando este livro. Foi o sinal, aguardando. Quando Então, 3205, após pouso do Airbus da companhia, autorizada a NL manter, te falando. Pois é, mas a companhia NL manteu na 0305. Oscar, nós somos 4.000, utilizando o Vestrex, estamos ligando a África. Oscar, senhor. Opa, correto. Chame na Romeu, senhor, o próximo. 4.6, chama agora o controle Salvador na frequência 120 decimal 8, bom voo. 1208, controle, está 3805, obrigado a votar. Tá, gente. Estado, bom voo? Estimado é, para ingresso a terminal Isel, um estimado de pouso em Teixeira de Freitas. Ok, agora que eu comprei Salvador, boa tarde, tá 3805. Boa tarde, tá 3805, contato na Gamera Colares, sua via, saiu da Salvo 1 para o 340. Só para o 340, pode ir lá na prateleira? Salvador, Azul 9540, forma um pequeno desvio à esquerda da rota para melhorar formações à frente para 210, após retorno à rota. 37-9540, motorizado em 20. 5400. Abre 940 e 1940 o pouso. Ele já está a 20 milhas fora da distante de Salvador. Não tem tráfego nenhum a reportar, está em configuração no espaço aéreo Golf. Para informação e alerta, retorne a esta frequência. Caso negativo, no limite da terminal, o chame Miguel, frequência 201, quilo no fone quilo. 0 sinal elétrico, chama agora todo o Salvador, na frequência no momento do sinal elétrico, lá no céu. Agora você está sendo voo 2006, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde, voo 2006, está avisado na altura da 1-0, baixado, travado. 2006, tráfego ainda não avistado, que negamos 0-4, continua para os pontos, então chama a passada externa já. Passará passando externo, voo 2006. Já avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus com 1-0 máximo. Ele pousa 1-0, voo 2006, continua vento? Vento 1-0 graus, 1-0 máximo. Vento 2006, ele pousa 1-0. Boa vista, boa tarde, prossiga. Conselho Visuais 510, pelo código 0121, NET para Pavir, reporte final para pouso em Serra Índia Coimbra. 9540, vista para 2006, vai interceptar a nossa proa. Estamos aprovando pelo para interceptar a chegada, 4000 pés azul 9540. Ok, então, após o pelo, desse para 2006, com proa de Zuna, está autorizado final LS, ponto localizador. Ajuste no 0-4. Posso pelo Duna, 2000 pés, 1-0-4, azul 9540. Lente Papa Vista, informa o equipamento. Lente de estrangeiro, mantendo o nível 060. Solo aos 5-6, lidera a pista próxima interseção direita, chame solo, Salvador, frequência 120, correção 121, decimal 9. Presidente, central com a porta para o TV, por favor. Estabilizado ILS, pistão 0, azul 9540. É o 540, autorizado final de ano, chega a tua, número 9540. O número 9895, obrigado, bom. Foi Salvador, 42230. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, azul 9540. Chegada a mão, esse mantém de 1070. Destinativa com o 04. Rafael 230. Destino de grau 070. Com 114. Palácio de Salvador, muito boa tarde. A parceria do 2231. Está aqui em Salta. Palácio 2231, aciona a notificação. Mantém nível de voo 50. Chame no ponto ideal de descida. Justiça que o 04, para o Rio 04, está acionado identificação, está no ponto da descida. Isso mantém a nível de rua 050, chegada com médio 1. 050 com médio 1. Passando o marcador externo, baixado e travado, 19540. 19540, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento de 1-3-0 graus, com 1-0 máximo. 130 com 10 nós, azul 9530, livre pouso. Aprovado, estou falando meu Charlie Alfa Tango, chame pronto para o táxi. Confirme se está já pronto para a decolagem. Se chame quando pronto para a decolagem ou para o táxi, senhora Rotango. Vai ter a decolagem sujeita ao tráfego. A princípio, por agora, não há tráfego no setor. 540, no solo 03, libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo Salvador na frequência 121, decimal 9, senhor. Solo ao 03, solo 219, levando na próxima direita o azul 9540. Sim, senhor, por gentileza, confirma, decola agora pelo Noroeste, negativo o táxi até a Romeu, isso? Deixa o táxi até Papá, senhor, chama na Papá. Redução 2309, passa a descer 230. No zero, vento de 120 graus com 09 nós, que negal no zero, no 4. Colagem 1 no zero, do Rádio 03. Será passado? Já passamos autorizados de colagem com o Noroeste, vento de voo de 120 graus, 09 nós, que negal no 0, 1 no 4. Chame fora do solo, Papão e Charlie, Alfa Tango. Confiando, tá? 0230, direta para 3000, eixo na 014. Tráfego 05 milhas no Nordeste, no Zero 410, Charlie 208. Passagem 2230, quente para 3000, alfaz no 014. Tráfego 5, para 209, para o número 4 na Cuxa Mestre. Tráfego Salvador, boa tarde, o Azul 704, sente informação ótima. Passagem 733, chama o limite Rádio 320. Novo limite, Rádio 320, Salvador. Redução, passarei 2230.

afastamento do Charlie 208. Como 85, inicialmente eu botei o limite da rodada 20. É, que vai manter o limite. Como 85, desce para 3.000 pés, ajuste no 04. Para 3.000 pés com 1.014. Salvador, 3560. 3560, com identificação, desse vez que eu estou com o meu medidor, 3060, ajuste no 04. 4301, cinco pontos de coração para o seu condicionamento, 225, metro 3, 60, limite radial 2, 700. Estabilizado. E o monitor que funciona com o monitor do sinal 95. 3154, traço de 5 milhas. Passamos 2 horas, 5 milhas, rumo ao nordeste, passando o nível de 0080 para 3.7, 2.3, 1.8. Passando o externo, avistando o gol no 885. Olha, sempre é tempo, já sabe, espaço amarelo no externo. Então, 3154, meu pai, deixa eu ver no 4. 8, 8, 5, vai passando aqui a vertical da 324. 1, 5, 4, sobre esquerda, 3, 0, 4, 5, 20, 8, 5, 9. Zero, mantenha o nível 0 zero. 5, no solo aos 24, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo, Salvador, frequência 121, decimal 9, já. 619, 125. Para que o localizador corre à direita na 3070. E essa para 1206 e justo 0014. 0014, 3070, na 3070. Para prosseguir na descida, voa 164. 1164, e essa para 4006 e justo 0014. 4004, voa 164. Seu nome é 4, me avisa para 1909, para que você tenha uma aproximação de 2 horas 8 milhas. Essa é a nível de voo 050 para 3 mil, 10 horas 2300. 10 horas 0, vamos lá, 4. Certo, seu 3560? Afirmo, 070, seu nome é 0. Sessão direita, chame só o Salvador na frequência 121, decimal 9. 19, Salvador, boa tarde, 3154, passou o estado, mais tarde. 154, boa tarde, tráfico avistado, Canigal no 014. Pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento de 120 graus com 09 norte, TAM 3154. Ele pode dar 3154. Muita espera pronta, chané 63. Oi, chané 63, 15. Boa tarde, mantém um ponto de espera, senhor. Boa tarde, passei a posição. Meu nome é Patrícia para 1709. 1709, para prosseguir na descida, agora 1 da tarde. Meu nome é 4, disso para 2 mil, deixa eu ver o 4, eu tenho que dar para o meu 7, eu tenho que dar para o meu 7, eu tenho que dar para o meu 7, eu tenho que dar. Eu não sei se você está fazendo aproximação, eu estou com 1.50 mais 2 graus 5 minutos. É 2 graus 5 minutos. 254 no Solos 29, libere pista próxima interseção direita, chame Solo Salvador em 121 do Small 9, já. 1295, já 3154. 3560, passando externo, na chata base. 3560, continua a persuasão, agora de pista livre, já. Fazer. 3154, só confirmando Solo Salvador em 121 do Small 9. 219, obrigado. Tráfego ajustado, pouso autorizado. Pista no zero, vento de 140 graus, com onda zero nós. Pouso pista no zero, tá 3560. Boa tarde, 1164. 1164, boa tarde. Tráfego agora avistado, que negão no 0 no 4, número 2 para pouso. Continua a aproximação, agora as posições de pouso, gol no 1164. O que precede é um Alfa 320 da TAC. 0-1-4, boa tarde, agora 1164. Solos 3-2, libera pista próxima interseção à direita, chame de pista livre, senhor. Salvador, boa, o azul 274, pronto, ponto de espera da onda zero. Onda 274, mantém o ponto de espera, pista no zero, senhor. Certo, mantém o ponto de espera, onda 274. Voo 1164 no Solos 33, libera vista, próxima interseção à direita, taxi Fox Trot, chame Solos Salvador, 121, 19, senhor. 19, ponto de espera, boa, vento de 1 no 0 graus com 08 nós. Seu decolagem deve ser 0063. Azul 2714, autorizado alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter no 0, 2714. China 6315, decolado aos 35. Chama agora o controle Salvador em 120.8, senhor Paulo. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, 6315, nosso escudo. China 6315, contato com a Danar, decolagem, sua via saída, sua 1 para a sua moto, para a 6320. Campo 1 no China 6315. 0 graus com 0,9 graus. Decolagem autorizada, azul 27.